O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Está no ar o volume 2 do especial Vozes Femininas, uma série de 8 programas só com vozes femininas, recebendo convidadas. Hoje vem aí a Sandra Rodrigues falar sobre mulher no volante. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri, Siri, vulgo Conrad Rose. Conduzo Muqueca de Siri, essa carrapeta, desde 2006. Prêmio APCA 2007. Prêmio Aldir Blanc 2020. 17 anos de rebeldia e música boa. Orarei eu, Mamãe Oxum. Ogunhê, meu pai. Saravá, minha preta véia. Dona Mariazinha. Benção, Mãe Rosa. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais para quem quiser trocar ideia. Bora lá, hoje, começando com Cida Moreira, agora Joana Castanheira. Vamos ouvir na sequência. Ainda vai rolar Laura Petit, anunciando a nossa convidada. Marina Della Riva, Bia Krieger, Raíssa Bittar, vão tirar esse retorno, esse eco, vão levar adiante aí. Karina Burr, Lanlan, Silvia Machete, Frenéticas, Bebel Gilberto, Alexia Bom Tempo, Fernandinha Abreu, Paula Morelenbal, Ana Cacimba, Gil Capistrano. Isso. Jongo da Serrinha, Elza Soares, Cores de Aide, Las Migas, Leiden, Isadora Mello, Daniela Mercury, Vânia Abreu, Rosa Reis, Marcela Belas, Baby do Brasil, Tatiana Dauster, Silvia Beraldo, Ria, Bruna Limonda, Lued Luna, a Lulu Paranho, Zelba Ramalho. Agora vamos com Joana Castanheira, canta. Eu só canto se for de verdade, se for de saudade, se for me trazer a felicidade e sentir vontade, qual seja a ideia, qual seja a plateia, meu mundo é meu canto. A voz é meu santo, a música é prece, o amor é o poema, é todo um sistema, compondo esta cena, há sempre um dilema a ser encarado. E eu canto sem pressa, da vida que passa, de coisas que eu nem sei dizer, no canto eu encaro sofrer, nos dias de pranto, Meu canto é consolo, é luz que clareia como a lua cheia. Eu visto esse manto de paz, de acalanto que corre nas veias. Cantar é magia que instiga na gente o lado inocente que une a corrente, que deixa contente e nos faz chorar. Está em meu coração. Se eu canto qualquer canção, cantar eu só sei cantar. É o que alivia a dor, é toda expressão de amor de um peito que explode. No Muqueca de Siri, Vozes Femininas, volume 2, dos 8 programas. Chinchindel, Marina de la Riva. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba. O te entendeu? Esta es la rumba. O te entendeu? Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Oye, mi negro, que yo te canto esta rumba mía. Esta es la rumba. O te entendeu? Esta es la rumba, o te entendeu? Agora abri aqui Krieger, cantando em francês. Como une vague. Rien ne sera comme avant d'avoir été frôlé par le temps fugace. S'en va, s'envole, passe, passera. La vie s'en vient en vague comme l'océan qui ne s'endort ni se lasse. Tout ce qui se voit n'est pas pareil à ce qu'on verra. Qui va jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tout ce qui se voit n'est pas pareil à ce qu'on verra dans une seconde. Tout renaît, toujours descendre. Este é o Muqueca de Siri, ao vivo do B-Studio, na Rádio Campesh, 25 anos de múltiplas vozes, radiocampesh.com.br, o streaming. Raíssa Bittar, de Santos, Parri. Na fila do vale, aflito a rir, do ré, repém, sorro. Morrer em vem tu vi. Será ferro correr, morrer, fugir. O carro por risco de existir. Agora Karina Burr no Muqueca de Siri, pra ser romântica. E depois Lan Lan, pra quem não sabe, Lan Lan foi baterista da Cássia Eller. Hoje eu dei pra ser romântica, perto de você não me vejo só, e você quer um. continua linda. Continua linda. Que continua linda. Continua linda. Mais doce o rio trouxe. Lalano, Muqueca de Siri. Agora com vocês, Silvia Machete, maravilhosa. Sou devassa e sou santa, recatada e vulgar, louca, tão centrada e tão louca, degustando em tua boca as delícias de amar. Me respeita, me abusa, me ame como quiser, simples demais ou confusa, sou simplesmente mulher. Agora com vocês, as frenéticas. Vamos voltar para os anos 70, 80. Em tempo. Se for numa festinha plock, não me convide. Quem me diz, quem me conta, quem me aponta o rumo a seguir? Quem senão o meu corpo, meu pensamento, meu coração? Temores dentro de mim. tem. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri de moqueca e moquecas de siri. Moqueca de siri. Primeiro quartinho do Moqueca de Siri, volume 2, de vozes femininas. Ouvimos Cida Moreira, Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar. Aí, dobradinha, instrumental Meu Amor. E depois cantar com Joana Castanheira. Vou de Táxi, Laura Petit. Essa é anunciando a nossa convidada de hoje, Sandra Rodrigues, que daqui a pouco está chegando aqui, taxista. Vai falar sobre Mulher no Volante. Marina de la Riva, Tintindel, Como eu não vague, no meu francês Praça Paris, com Bia Krieger, Paris, Raíssa Bittar, Pra Ser Romântica, Karina Burr, Zum Zum, Preguiça, Lanlan, Simplesmente Mulher, Silva Machete, Pessoal Intransferível, com As Frenéticas, e no fundo estamos ouvindo a versão karaokê de Mania de Você. Essa é uma provocação para as mulheres instrumentistas que têm música instrumental para usar como BG, background, que a gente usa no rádio, tipo agora, para mixar com a voz, para que mandem material. Tem muitas, mas eu quero mais. Então tá aí a provocação, por isso eu escolhi uma versão de karaokê dessa música maravilhosa da Rita Lee, que vem no próximo programa. Já teve pedidos, então na quinta-feira tem Rita Lee, tá? Na sequência, vamos ouvir Bebel Gilberto, Alexia Bom Tempo com Fernandinha Abreu, Paula Morelenbaum, Ana Cacimba com Gil Capistrano, um recado do João da Serrinha. Aí vem ela, Mulher do Fim do Mundo, em um especial com eles aí, vamos soltar alguns coletivos, algumas coletivas de mulheres musicistas, algumas iniciativas nesse sentido. Las Migas e Leiden, junto com Cores de Aide, aqui da Ilha da Magia, Floripa. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? @moquecasiri, moqueca com U e QU. moquecasiri@gmail.com. O nosso drive, para quem quiser mandar material, MP3, Wave, qualquer formato de áudio. Não adianta mandar vídeo, porque aqui a gente faz rádio, apesar do Mink não reconhecer, o rádio é uma ferramenta audiovisual. Mas não adianta mandar vídeo, que não rola. Até porque o rádio no Brasil é analógico ainda, né? Se fosse rádio digital, você poderia mandar fluxo de dados. Por enquanto, a gente está no século passado, ainda está emitindo um sinal sonoro. Mas vamos lá, um dia isso vai se tornar realidade, essa coisa dos Jetsons, do rádio digital. Daqui a pouco tem Sandra Rodrigues aqui. Vamos falar sobre direção. Falando em direção, vamos mandar as condolências a todos os chegados da professora Mari, ciclista atropelada aqui no Rio Tavares, que faleceu na quarta-feira. Vamos se ligar nessa ciclofaixa a esquerda de quem vai pro elevado, a direita de quem vai pra lagoa, porque ela é mão dupla também. É uma coisa idiota desde a época do Jean, passando pelo Topázio, esse monte de imbecil aí que coordena a cidade, que inclusive essa galera toda, assim, né? Esse patriarcado teve a pachorra de ocupar o auditório Antonieta de Barros no dia 7, quinta-feira, para um encontro antifeminista. Como se fosse, assim, como se o feminismo fosse alguma coisa que precisasse de uma antítese. Vamos esclarecer um pouquinho a coisa aqui, né? Feminismo não é o oposto ao machismo. Seria femismo. Feminismo é a luta por direitos, por igualdade. É embasado na Declaração dos Direitos Humanos. Machismo é opressor. Machismo e fascismo, sim, merecem uma antítese, porque extrapolam a liberdade individual e vão à opressão, ao proselitismo em relação ao outro. Então não tem como justificar um encontro antifeminista. Ora, cara, vão tocar a punheta, tá certo? Vão se masturbar, vão pra uma orgia homo, vão se fuder. Vamos lá, a Ganju, Bebel Gilberto, no Muqueca de Siri. Te esperei na lua crescer, brincadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus. Aganjo, aganjo, aganjo. Sabe o trabalho que dá batalhar o pão e trazer para casa sobreviver. Encontrei na rua a questão, 100% a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. Aganjo, aganjo, aganjo, aganjo. Axé pra Cris, do Floripa Cultura, que tá aqui no estúdio. Mari Hoffman, sintonizada, Sol Cruz. Liliane Leite, Ivete Aguiar, Tico, a Marlene, no Parque São Jorge. Bernardo, Curitiba, saudade, porra. Beth Ael, palhaça, como eu. E mais, quem mais tá na escuta? Manda um salve aí. Domingo, uma música pro domingo, olha só. Deu praia, galera. Vem, amor, vem à janela ver o sol nascer na sutileza do amanhecer. Um lindo dia se anuncia. Sutileza do amanhecer, um lindo dia se anuncia. Veja um despertar da natureza. Olha, amor, quanta beleza. O domingo é de alegria. No samba, é samba, samba. Chamo Queca de Siri, ao vivo do B-Studio da Rádio Campes, toda quinta, 6 da tarde e domingo, 11 da manhã, ao vivo. 2 horas de música boa e rebeldia. Esse é o segundo volume do especial Vozes Femininas. 8 episódios, 16 horas de mulheres cantando no Queca de Siri. Ana Cacimba, Gil Capistrano, todas de mim. Madrugadeira, macumbeira guerreira,

Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, cantar. A Ganju, Bebel Gilberto, Domingo, Alexia Bom Tempo e Fernandinha Abreu. O Morro Não Tem Vez com Paula Morena Embal. Todas de Mim, Ana Cacimbe e Gil Capistrano. Aí a participação do Jongo da Serrinha, Toco Pequeno. A Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares. E agora vamos abrir espaço para alguns projetos coletivas, coletivas de mulheres. Cores de Aide, Las Migas, Leiden e Cores de Aide de novo. Então vamos fazer um especialzinho assim. E a Sandra Rodrigues está chegando aqui. Daqui a pouco ela vai conversar com a gente sobre mulher no volante. Vem com a Aide. Aide, Aide. Aide, Aide. Somos cores de Aide. La boca que debe gritar. Somos mujeres, las madres, las hembras. Somos las que te llevaron a cuesta. Las que salvaron en todas las guerras a la humanidad. Oye, tú, princesa, eres la capo de todas las fiestas. Has dirigido, aprendido, caído y has vuelto a empezar. Eres sureña, eres norteña, de las montañas o vienes del mar. Eres la flor que perdura y que nunca se va a marchitar. Baila, mi morena, por si no hubiera un mañana. Siente como vibra el mundo bajo tu piel. Baila, mi morena, por si no hubiera un mañana. Siente como vibra. sabes ser, tú decides cuándo y cómo hacer. Somos la reina de este planeta y trabajamos la tierra. Damos la vida, recuerda, recuerda. Canta hasta que te duela la garganta. Baila como si no hubiera un mañana. Salta, haz lo que te dé la gana. Sin miedo, no nos hundamos sin escondernos. Ya solo queda dar guerra. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Mujeres que no se callan. Grito tu nombre porque me faltas. Lo nombran las paredes y las estatuas. Vivo en el riesgo, no soy cobarde. Aunque me oculten, aunque me maten. Fuego en la boca, brillo en las manos. Quememos todo. Bye. Lugar de mulher. Cores de Aide. Lugar de mulher também é na rádio. Tem uma proposta. Mora nas redondezas. RadioCampestre.com.br. Tem como se filiar e tem como apresentar proposta para programa. Vem ocupar essa grade comunitária. Agora eu recebo no estúdio aqui a pilota Sandra Rodrigues. Taxista. Chega aí, Sandra, vamos conversar. Sandra é taxista há mais de década aqui na ilha. Eu chamei ela a participar porque, além de uma querida amiga, ela é uma excelente pilota. E eu sou prova disso. E eu coloquei essa música não porque eu gosto de Angélica, só que eu, é a única música assim que eu me remeteu ao táxi, né? E daí acabou que eu fui descobrindo que essa música ela tem várias versões em várias línguas. Então, a original é Jolé Taxi. Babes. Bienvenue, c'est Joe. Em francês. A gente vai ouvir várias versões enquanto conversamos. Seja bem-vinda, Sandra, ao Bistúdio da Rádio Campestre. Vamos passar sua voz. Olá, bom dia, boa tarde. É uma honra estar aqui com o Siri, meu grande amigo, e ocupar esse espaço, né, comunitário que é a Rádio Campestre. Muito bom essa oportunidade da gente conversar um pouquinho e eu estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Bom, Moqueca, esse mês estou fazendo 8 programas só com vozes femininas, com temáticas femininas. E como eu faço com todo mundo que vem aqui, eu proponho uma regressão do primeiro contato. O que te fez se tornar motorista? Quando foi o envolvimento? Porque tem que gostar de dirigir, né? Primeira coisa. Eu não gosto. Eu aposentei minha carteira há mais de 20 anos. Então, primeiro, quando que deu aquele estalo? Ah, eu vou ser motorista. Bom, vou ser motorista, isso começou bem antes, né? A curiosidade, a vontade de dirigir, isso já na, né, quando jovem, tal. Então, mas apesar disso, eu, como tantas outras mulheres, também não foi aos 18 anos que eu tirei minha CNH, foi aos 25 anos. E, a partir daí, sempre gostei muito, né, de dirigir. Então, eu, como uma boa sagitariana, que gosto de liberdade, gosto de ir e vir, estar dirigindo, estar dentro de uma condução que me leve e traga onde quer que eu queira, isso aí já começou através disso, desse gosto mesmo de ter essa liberdade, essa autonomia. Legal. Eu tenho uma referência aqui de Florianópolis porque com mulher no volante. Porque, eu tenho uma tia-avó lá no Parque São Jorge, Marlene. Um beijo, tia. E muito cedo, quando eu era criança, eu vim para cá e fiquei abismado com a velocidade que ela dirigia e com a competência que ela dirigia. E até hoje ela dirige muito bem. Então, eu tenho essa relação da mulher no volante. A primeira mulher no volante que eu lembro, assim, que me fascinou, foi minha tia aí do Parque São Jorge, tia Marlene, um beijo, dirigindo muito rápido. Com você, eu tive outra sensação. Você é bem cadenciada. Você dirige leve. Assim, eu queria saber se é sempre assim ou se tem nuances. Eu acredito que com o tempo, né, porque no táxi tem 12 anos que eu dirijo. Então, por conta disso, também a gente vai tendo uma experiência, porque a gente está levando vidas, né? Então, a gente tem essa responsabilidade e esse cuidado próprio da mulher de proteção. Então, por conta disso, Eu dirijo, sim, calmamente. Quando for o caso, eu acelero, que eu gosto também de velocidade, mas tudo dentro da velocidade máxima permitida. E o lugar da mulher no trânsito? Isso, você percebe alguma transformação ou continua do século passado, quando eu dirigia ainda, que até tinha aquela brincadeira escrota de mulher no volante, perigo constante? Então, continua com essa... Na verdade, isso nunca foi uma realidade. Nunca. Vou te dizer. A estatística mostra que não, né? É uma piada. Exatamente. Isso aí é uma frase machista, né? Com certeza. Como muitas outras aí. Agora, em geral, estatísticas mostram, inclusive, seguradora tem um seguro mais barato quando é feito em nome de mulheres. Por conta disso, por conta que realmente as mulheres batem menos, andam com mais segurança, a relação de mulheres consciente de beber e não dirigir é bem maior, e isso não sou eu quem falo, são estatísticas mesmo do DENIT, inclusive, e seguradoras. Então, hoje, se uma mulher com a mesma faixa etária, com as mesmas, né, características assim, de idade, com um homem, o seguro feito para essa mulher vai ser mais em conta, por conta do risco, que ela tem menos risco de bater o carro. E, em geral, quando se bate o carro, a mulher bate o carro, são pequenas avarias, geralmente, é pouco. Agora, quando o homem bate, geralmente é PT. Então, é prejuízo para a seguradora e eles realmente têm um valor mais em conta. Então, isso aí é comprovado, de que mulher no volante é segurança constante. Maravilha. E, ainda assim, eu queria saber se você tem um dado estatístico de quantas placas são guiadas por mulheres dos táxis, né? A gente está falando de táxi de placa mesmo, não, sem contar... Não estamos falando de aplicativo, estamos falando de taxista. Sim, no táxi nós temos aí... em torno de 10% são motoristas mulheres aqui em Florianópolis. Tá? Não tem exatamente, mas não passa entre 10% e 15%. Tá? Então, temos poucas mulheres mesmo trabalhando no táxi. E eu queria saber, em relação à discriminação, falar um pouco, alguma situação que você já viveu, alguma situação direta ou agressiva mesmo? Bom, geralmente o pessoal sempre pergunta em relação a isso. Algumas frases, às vezes, né, alguma situação assim, não vou falar que é de extremo demonstração de... como que é? Sexista, machista? Isso, não é tão assim machista, né? Claro, tem umas perguntas, tal, mas eu sempre associo isso, que eles não vão bater de frente assim comigo ou com a motorista, porque a gente está numa posição ali de motorista, né? Então, quer dizer, ele está à mercê da gente. Então, se sente um pouco mais... de repente, inseguro de falar de uma forma mais incisiva. Estou falando em relação aos passageiros. Estou falando em relação aos passageiros. Mas a gente sempre sofre, de alguma forma, assim, machismo, né, que é estrutural em relação à mulher dirigir e tal. Então, às vezes, acham que a gente não sabe o caminho... eu sinto isso. E olha, às vezes, é meio cultural, mas às vezes até por parte de mulheres, a gente sente de algumas, claro, muita segurança, a grande maioria das mulheres entram no táxi e, ai, que bom que é uma motorista, ai, que legal, se sente até mais segura, mas tem uma e outra que às vezes fica meio... Fica aquela, deixa que eu vou te falar o caminho. Mas eu acho que é uma questão mesmo de educação. E quanto mais mulheres a gente vê em locais não tão comuns, né, para as mulheres, mais isso vai se tornando normal. Então, a gente tem que ter cada vez mais mulheres em postos onde que não é comum. Acho que as mulheres cada vez mais têm que estar mesmo onde ela quer estar. Ótimo. Uma questão técnica, assim, é sobre o trânsito, né? Essa ciclofaixa de mão dupla de um lado da pista aqui na SC-406, que essa semana até vitimou a Mari, né, professora, o que você pensa sobre isso? Eu, como ciclista, eu tenho muito medo de andar por ela. Né? Como eu posso falar? Querendo minimizar, mas às vezes acaba não minimizando aquela questão que a gente, de segurança que a gente precisa, né? Então, são medidas muito paliativas, que gera assim, uma certa propaganda por parte do Estado, mas, na verdade, não está dando a ideal segurança. Você vê que quantos anos tem a beira-mar, por exemplo? E a gente vê vários acidentes lá de carros invadindo a ciclovia, que é um pouco maior, que é um pouco mais ampla, e só agora que foi colocado o guarda-reio. Só agora, nesses últimos dias, que está sendo colocado o guarda-reio. Então, aonde que fica a segurança, né? A gente tem que ser repensado mesmo essa ideia de segurança nas ciclovias. A nossa ciclofaixa é totalmente insegura, porque aonde a gente para fazer as travessias, né? Nós, como condutores ali do automóvel, é ruim, porque às vezes a gente está numa situação onde que a gente tem que invadir a ciclofaixa. Naquele tempo ali, vem um ciclista, vem tal. Então, realmente, está muito inseguro. Tem muita coisa aí para o nosso governo fazer, ajudar, auxiliar, e não esperar que aconteça o que aconteceu, né? E pensar realmente na segurança aí dos ciclistas. Nós temos um grave problema de mobilidade aqui em Florianópolis, e o incentivo a andar por outros meios, inclusive bicicleta, é muito interessante, eu acho que é válido, mas a gente também tem que pensar na segurança desses ciclistas. Não adianta a gente incentivar a andar de bicicleta e correndo um risco enorme, né? Enorme diário. Enorme diário. Porque, para tentar entender, a ciclofaixa ela fica do lado de uma SC de mão dupla, e a ciclofaixa também é de mão dupla. Então, os carros que vêm das servidões para acessar a SC, eles têm que olhar para os dois lados. E, na verdade, isso não acontece. Eles olham só para o lado do trânsito do carro e entram. Se está no sentido da lagoa, ele atravessa pela ciclofaixa para virar à direita e ir para a lagoa. E foi assim que aconteceu o que aconteceu com a Mari, e assim a gente se depara com várias situações que você tem que frear, porque senão você é atropelado, ou você tem que alertar, e não tem nenhuma sinalização, também os carros também não são culpados, e agrega isso, muita gente chegando, plano diretor, a expansão do sul da ilha, então está complicado, vamos pedir às autoridades que tomem alguma providência em relação a isso. A ciclofaixa, metade já seria bem interessante, uma de cada lado da pista, para ninguém andar na contramão. Sem dúvida, tem que ser realmente repensado a segurança dos ciclistas, dos pedestres, né, que tem que compartilhar. E é isso, muita coisa tem que ser feita no trânsito de Florianópolis, né? Vou mandar um salve para a galera da cooperativa, né? Ah, sim, nós temos o nosso aplicativo da 48 Táxi. Então, a todos os motoristas que hoje estão trabalhando, um grande abraço aí, bom trabalho, boas corridas e vamos lá. Volume máximo, galera. Thank you. est assis, il va pas partout. Il marche pas au soda. Son sarceau jaune connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bas, tous les coins noirs et la scène. Et ses ponts qui prient dans sa caisse. La musique jaune, c'est la rumba. Love you wrong, oh mambo. Voltemos à cooperativa, então. Então, para muitas pessoas que não sabem, nós somos, temos uma associação dos taxistas e uma central de corridas. Temos um aplicativo, 48 Táxi, para quem quiser baixar e solicitar seu táxi, ou através do telefone ou WhatsApp, 40 42 1001. Então, caso queiram, precisem de um táxi, chama lá. Programar para o aeroporto, viagem programada, tudo, né? As viagens programadas são da meia-noite às 5 da manhã. Tá? Essas que são na madrugada, onde tem menos táxis, a gente pode, a qualquer hora do dia, você pode agendar sua corrida para o aeroporto. Ou para outro local, né? Não só para o aeroporto, né? Mas é da meia-noite às 5 que a gente faz as programações, os agendamentos. Mas é 24 horas por dia o atendimento. São mais de 200 táxis cadastrados na associação, da 48 Táxi, à disposição aí de todos. Então, Sandra, vamos passar o seu contato. Qual que é o seu contato? Telefone 48, né? 988-08-8130. Esse é diretamente comigo. E o da cooperativa, 40? 40-42-1001. 40-42-1001. Anotado aí? Depois a gente repete. Valeu, vamos de táxi, galera. Se beber, vai de táxi. Maria sobe muro, bunda dela tremeu, ai, coração me dói. Maria sobe muro, bunda dela tremeu, ai, coração me dói. Maria sobe muro, bunda dela tremeu, ai, coração me dói. Maria sobe muro, bunda dela tremeu, ai, coração me dói. Maria sobe muro, bunda dela tremeu, ai. Atendendo a pedidos. Vamos tocar Táxi Lunar. Eu tinha colocado com a Cristina Amaral, vocês gostam? Valeu, Sandra, pela participação. Seja bem-vinda sempre aqui. Sandra já veio visitar o estúdio, agora pela primeira vez sendo entrevistada. Vamos fazer o programa junto, voz boa. Obrigada aí a todos pela audiência e um ótimo domingo. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha. Este é o Muqueca City volume 2, Vozes Femininas. Vamos lá, vamos retomar a programação depois do pedido da Sandra Rodrigues, queridaça que veio participar aqui e falar sobre mulher no volante. Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. É pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Um salve pra Tel, pra Simone, pra toda a galera da Beth Ael aí que tá sintonizado. Valéria. Saudade, meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. E agora a irmã da Daniela Mercury, Vânia Abreu, cantando outra música de Chico César, Tambor. Depois Rosa Reis com A Deusa da Gandaia. É reggae. Agora que você voltou, arranque minha pele e faça um tambor. E por favor não vá nunca mais, please don't go. Agora que você voltou, arranque minha pele e faça um tambor. E por favor não vá nunca mais. Nem me diga por onde andou. Agora que você voltou, já esqueci. Quando foi e por quê? Esqueci as palavras rudes que ensaiei pra dizer. Rosa Reis no Muqueca de Siri, volume 2 de Vozes Femininas agora. Adeus, Aragandaia. Pra mandinga, meu nego, não vai até que quando eu santo não vai a toca e não fuja da raia. Hoje tem gandaia, bere merengueira, balança faceira, na ilha batuqueira tem gandaia e lua cheia. Mary merengueira, balança faceira, na ilha batuqueira tem gandaia e lua cheia. Terceiro quartinho do Muqueca de Siri, ouvimos Baila Mi Morena, Las Migas, Hasta Salvamos e Aide Mulher, com Leiden e Cores de Aide, Lugar de Mulher, Cores de Aide, Vou de Táxi, com Angélica, Gele Táxi, Vanessa Paradis, e depois Tui Dung. Vem lá na nossa conversa com Sandra Rodrigues, taxista, queridaça, que ainda tá aqui no estúdio. Maria Sobe Morro, Jongo da Serrinha, Habite-se, Isabel Melo, Nobre Vagabundo, Daniela Mercury, Tambor, Vânia Abreu, Deusa da Gandaia, Rosa Reis, e no fundo estamos ouvindo Valsa para Odete, Silvia Beraldo. Silvia Beraldo, inclusive, tá convidada para vir aqui até o final do mês, nessa sessão de 8 programas só com vozes femininas, só com temáticas femininas. Abri o último quartinho. Vão estourar o tempo hoje. Avisa aí a diretoria que vão estourar o tempo de novo, tá? Então, mas enfim. Não dá pra tirar muita coisa. Tem muita mulher fazendo música boa. Esse Brasilzão. Também na América Latina. Então vamos ouvir ainda a Ria, Bruna Limonda, Luedi Luna, a Lulu Paranhos com a Barra Malho, querida amiga Thelma César, antiga integrante como Karina Burr do Comadre Fulosinha, as meninas do Mangue Beat. Aí Dessa Ferreira com Natália Livramento. E quem mais, quem mais, quem mais? Dona Conceição e Guti Ramil, Fabiana Coza. E vamos encerrar com Coco de Oiá, da querida amiga Mônica Santos. Valsa para Odete, Silvia Beraldo. Do erudito ao cafona, Muqueca de Siri, 17 anos de rebeldia e música boa. Wagner Segura, André Maia, Dimitri Nascimento, Jaqueline Zanenga do Algarve, Portugal. Olha só, Muqueca de Siri cruzando o Atlântico. Vamos lá, Canjibrina, Ria. Se beber, não dirija. Liga pra Sandrinha que ela te leva. Sossego, carinho, mas quando lhe vejo, meu coração passarinho sai arrastando asa pra juntinho do seu coração. Pode parecer conversa de quem toma canjibrina, mas quando lhe vejo, meu coração se alucina e vai bater no pino feito um velho caminhão.

Agora, Lua de Luna, um projeto chamado Forró do Mundo, gostoso demais. Depois do lançamento, a Lulu Paranhos com a Eva Ramalho, música linda. Até mais ver. Um de shot, né, galera? Um sacoladinho. Dona Vera, seja bem-vinda. Som no máximo, Dona Vera. Incomoda os vizinhos. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso. Do teu abraço gostoso. De passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, quer que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso. Do teu abraço gostoso. De passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Posso fazer? É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Muqueca de Siri, na Rádio Campeche, agora até mais ver. A Lulu Paranhos e Alba Ramalho. Projeto do Mangolab. Trazia um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Bota teu vestido logo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, eu vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. E cantando um belo shot, dou um cheiro no cangote. Por debaixo do lençol, lençol. Lá se foi a lua cheia. Já é meia-noite, meia. Até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Thank you. dia eu vinha te ver, te trazia um pá de cheiro, nega, pra derramar em você. Bota teu vestido logo, nega, vem antes, antes de chover. Bota teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. E quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo, arrancando um girassol e dançando um belo shot, dando cheiro no canote por debaixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia. Até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Agora Thelma César, cantiga para chegar no Muqueca de Siri, chegando ao final, a reta final. Quinta-feira tem mais, 6 da tarde, volume 3 dessa série Vozes Femininas. Sementes que cantam, tu você de um pôr do sol. Em cada gota de canto, seja alegria ou pranto, mora um tanto de fé. Pontos firmados na história, levadas em cores e contas de Angola e Guiné. Pontos firmados na história, levadas em cores e contas de Angola e Guiné. Pé que esfrega a terra e constrói o chão. Cada pingo de sim, engolindo mares de não, incertezas turvas, dúvidas muitas, de soluções torcidas, invertidas, envelhecidas pelo esquecimento. O tempo me deu boca pra descortinar as minhas. Ser tantos, não ser de um povo só. Tupinambá, Mandinga, Manajó. Ser tudo, ser tantos, não ser de um povo só. Fazer a cabeça agora. Fabiana Cosa, Caboclaria, penúltima de hoje. Salve o caboclo no meio da mata, flecha encantada no pé da jurema. Faz o abô com as folhas sagradas, Guiné, Peregum, Alecrim, Alfazema. Salve o caboclo de Mutalambô, ponto riscado no chão da Macaia. É o mandingueiro de Odearô, samba na folha da samambaia. Bate na palma da mão e arrepia, tem ventania no bambuzal. A cobra sibila e a coruja pia, chama os caboclos no temporal. Bate na palma da mão e arrepia, tem ventania no bambuzal. A cobra sibila e a coruja pia, chama os caboclos no temporal. Seus sete flechas, seu rompimato, Dona Jandira e seu Guaraci, seu Viramundo, Dona Jussara, seu Pena Branca e seu Aracati, seu Tupaíba, seu Tupiara, seu Mata Virgem e Dona Indaiá, Dona Jupira, seu Ubirajara, Dona Iracema, seu Tupinambá. Tem ventania no bambu. bambuzal. A cobra sibila e a cruja pia, chama os caboclos no temporal. Bate na palma da mão e arrepia, tem ventania no bambuzal. A cobra sibila e a cruja pia, chama os caboclos no temporal. Bate na palma da mão e arrepia, tem ventania no bambuzal. A cobra sibila e a cruja pia, chama os caboclos no temporal. Bate na palma da mão e arrepia, tem ventania no bambuzal. A cobra sibila e a cruja pia, chama os caboclos no temporal. Ok, acabou! Sacode a saia, arrasta a chinela. Este foi o volume 2 de Vozes Femininas. No último cartinho ouvimos Valsa Parodete, Silvia Beraldo, Canjibrina, Riá, Pare de Me Curtir e Me Ama, Bruna Limonda. Um beijo para minha querida amiga Aluizada, Pombagira Cibernética, Luísa Nunes. Me apresentou, Bruna. Gostoso demais, Luê de Luna, Até Mais Ver, a Lulu Paranhos com Elba Ramalho, Cantiga para Chegar, Thelma César, Ser Tudo, Bessa Ferreira, Natália Livramento, Dona Conceição e Gutia Ramil, Cabocaria, Fabiana Coza, e no fundo estamos ouvindo Sacode a Saia, Coco de Oiá. Ora eu, Mamãe Oxum, Ogunhê meu pai, Saravá minha preta véia, Dona Mariazinha, adorei. Benção Mãe Rosa, Benjamin, abre o sorriso e dá um tibum. O sol abriu, Benjamin. Paz, saúde, sorte, direitos humanos, sorrisos, afetos, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Flamengo 2, Fluminense 0. Chão batido, coco é pisado. Eu quero ver a paia voar no terreiro de Aiá, que a festa vai começar sem ter hora pra acabar.